Saudade, de Gabriela de Andrada. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Saudade, de Gabriela de Andrada. Da vida na manhã tudo é bonança, tudo é luz, tudo flor, tudo harmonia. São cantos de suavíssima poesia que nos embalam em sonhos de esperança. Ri a ventura ao lábio da criança, da mocidade a alegre fantasia, escrava da ilusão que a inebria, em vão busca o prazer, em vão se cansa. Passam os anos e com eles passam, uma por uma, todas as quimeras. Chegam invernos, fogem primaveras, além do azul do céu, onde esvoaçam tristes saudades das passadas eras. São os sonhos da vida que perpassam. Fim do poema. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.